Atangato Zulu November, recuo ao 28, 1935, por favor. 1935, roda. Muito bom dia, Eco Zulu November, declarado na sua escuta. Bom dia, Eco Zulu November. Está autorizado direto e descer, mantendo 1000 pés aguardando para acender. 1000 pés aguardando a ascensão, November, DCT na presente. Lab 5808, circulou os 29, chame o controle, 1935, por favor. 1935, gato, bom dia, chamada. Juliette Papá, só um minuto. Bom dia, o Juliette Papá se encontra no pátio 3, posição 8, solicita autorização reboque para o pátio principal, finger 03. Vigilância, suba 340. 34, chamada. Subirá. Salvador, com 804, informação hotel. 804, identifique, desça para 4 mil pés, chegada bom, serviço 09. 4 mil, chegada bom, com 804. Foro 925, desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 09. 3, posição 8. Autorizado início de pushback rebote, me chame para ingresso no pátio principal, esquerda de papão. Ciente, reporta ali. Reportar para ingresso no pátio principal, cotejo. Ciente. Esquerda de papão, quando a gente solicita o cotejamento, para o senhor repetir a informação que nós dissemos, para que nós possamos ter certeza que o senhor entendeu a mensagem que nós passamos. Ok, cotejado. Salvador, bom dia, Algoa no 705, informação hotel. No 705, bom dia, desça ao 050, chegada bom, se identifique. Desça ao 050, Algoa no 705. estabilizou no localizador 995. Chame torre 1 no 8 decimal 62, bom dia. Obrigado. Torre Salvador, um bom dia, gol no 995, a 1,5 do Índia Serra. 995, pode feitar gol. Uma milha do Índia Serra, trem checado, tá no ILS, 995. 995, tudo autorizado, pista no zero, vento calmo. Vento calmo, tudo autorizado, pista no zero. Recife, 1260, 1288. 804, autorizado LS, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportaremos de LS com 804. Sigla de Papá se encontra posicionado aqui na saída do pátio 3 para principal, aguardando a autorização para ingresso até o fim da 3. Autorizando ingresso, forte ao término, Sigla de Papá. Ciente, Papá. November, qual o seu estimado de pouso? Alfa Jet Portal 2, com sala 6. Salvador, bom dia, voo no 897 com hotel. Bom dia, no 897, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 011, identifique. Identificou até 4.011, chegada bom, no 897. Salvador, bom dia, até 3859, transfere com o hotel. 3859, bom dia, identifique. Esse é o 050 na chegada bom. 050 bom, 3859. Voo no 715, desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste de altímetro no 011, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.011, autorizado LS, voo no 715. Luiz Tiver de Papai informando técnico-toque no portão 03. Bom dia, você viu? ILS com 804. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 804. Torre Salvador com 804 no ILS. 804, baixei e travou. Ainda não. Só reposto quando? Está travado, 804. Tudo autorizado, pista 10, avistado, vento calmo, voo 804. Tiro de posição 10, 804. Eco Zulu November, chame Recife 12685, alterne 13365. Gono 795, estabilizando o localizador. Chame Torre 1 no 8, decimal 6, 12. Torre 2, 6, obrigado. Torre Salvador, bom dia. Tá 3171, informação hotel. Guarulhos, nível 340. Tá 3171, só um minuto para copiar. Prepara da El, lê depois lê da Ildes para interceptar o uniforme Zulu 44. Já está programado, nós escuta para a Copa 3171. Torre Salvador, bom dia. Gol 9715. Está 1 ou 2 milhas e meia aparecendo. Baixou e travou? Ah, filho, baixou e travou. Foi autorizado, pista 10, vem calmo. Tá, gol 9715. Vive, pouso na 10, gol 9715. O 97 vai atingir 4.000. Após pelo, pode ele prosseguir para 2.000? Afirmativo, reporte estabilizado. Reportará. Sete no 5, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Piloto 59, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizada final no 0. 2.000 no 0 no 1, autorizado 359. seria a cópia do 3171? Sete no cinco, no solo 52, agora à direita, taxi via Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, papá, meia dúzia, eu vou... Alfa Juliette, portão, meia dúzia. 897. 897, complete final, chame torre no 8, decimal meia. 186897. No 71, cópia. Copia, 3171. Guarulhos 340, uniforme Zulu 44, na cola da pista 90, primeira curva direita, saída conforme pago, controle 1935, responda 5003, aguarde para o cotejamento. Oi, bom dia, boa noite, 97. Boa noite, 97, baixou e travou? Baixou e travou. Tudo autorizado, pista 10, entre calma. Leve pouso na 10, 897. 3171, coteje, por favor. Positivo agora, autorizado 340 Guarulhos, a peso do 44, decolando 10, curva direita da Eulita Eudes, 5003, o transponente 1935, controle Salvador, 3171. 3171, correto, se não para o que se vai que acertar. Vamos te chamar a 3171. Complete final, chame torre no 86. 86, boa. Boa 3859, transfere. Boa. Bom dia. 3859, bom dia. Aguarde, pista livre, variável 39. Aguardando, 3859. Solo 56, era direita, taxi via Alfa, Juliette, porta fora. Confirma a mensagem para o 897. 1219, solo. 1219. 897. 1897, hotel 04, via Juliette. Hotel 04, Juliette, no 897. Travado. 897 para cheque como recebe o sol? 3171. Certo, se vai acionar, 3171. Para o táxi, chamar no 2199. Táxi, chamar no 2199, 3171. Controle Salvador, eu sou 3517, transfere. Informação, hotel. 607, identifique, desça para 4000 pés, chegada ponte, ajuste no 011. Vou no 607.